quero esse amor que desperta as minhas manhãs, que traz no brilho dos olhos tanta certeza e me faz ser e sentir o mais forte dos sonhos. Mas é uma dor de cabeça quando você some e me deixa aqui chutando tudo pro ar. É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos, feito farol de neblina a me procurar, feito vinho embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. Que seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Seja bem-vinda você, meu presente de Deus. É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos, feito farol de neblina a me procurar, feito vinho embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. Que seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Que seja bem-vinda, mulher. Se fosse feitiço, seja bem-vindo esse tempo, esse amor que eu creio. Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Thank you.